Em 2006 eu avisei, se fechar no crime, menino vai virar rei. Deixando o bicho mais inconsequente, mais cabuloso, com mais maldade na mente. O arrego, as ordens na mão de um moleque, tá filmando tudo, só fumando um beck. Grau de periculosidade maior, se for preso logo tá na rua, é de menor. Tá nas vielas e becou, o arrego já foi pago, cuidado com cercou. Já desintocou, saiu da toca, agora bate de frente com a polícia carioca. Eles matam, mas também morrem, tão em desvantagem, trocam um tiro, mas não correm. Não treme. Sente prazer quando usa violência pra acabar com a vida de um PM. Marra de cão, a pistola mal cabe na mão. Gente mais velha chama ele de patrão. Pó, pedra é o fim do caminho. Tá plantado na boca, deixou de ser garotinho. Agora manda matar, coloca o terror. Arranca a cabeça de quem for delator, com mais facilidade pra mandar pra vala. Garotos armados no bonde do mete bala, vira um bandido cruel, contabilizando a morte de um desafeto, feito um troféu. Pra mostrar que tá no jogo, enrolar na crepe, põe no micro-onda e manda botar fogo. Vivência com pouca idade, cobrando quem lhe deve, com requinte de crueldade. Eu falei, eles não deram atenção, o bicho ficou feio, armado e sem coração. Jovem, continua preto, vítima do gueto, contenção para proteção. Jovem, continua preto, vítima do gueto, os valores se perderam então. Mais jovem, menos medo, entra nessa porra sabendo que morre cedo. Se passa de 18 já sabe que tá fudido, enquanto é de menor se sente menos punido. Pra botar seu produto pra vender, se os homens pegar, tá ligado, vai morrer. Só se perder um dinheiro é a regra do jogo sujo que não tem parceiro. Só negociante, que já foi falcão menor de rua, mas hoje é traficante. Vende, bota pra vender, inconsequente, programado pra morrer. Mata inocente, olho grande no poder, administrando a ganância e a adrenalina de viver. Na pista, varanda madrugada, atirando algumas vidas a troco de nada. Problema social, criminal e penal, porque tem os menino bom e os menino mal, que tão pro que der e vier. O coração ainda pulsa lá na sola do pé. Já foi bucha, hoje é dono de boca. Alguns por opção escolheram a vida louca. Gerente que não quer perder o posto e mata com um sorriso no rosto. Jovem, continua preto, vítima do gueto, contenção para proteção. Jovem, continua preto.